Nina, me leve para onde o vento for. De amor estou voando como um beija-flor. Não vou, quero ir além do que eu encontro ao céu. Garota, eu preciso de um beijo teu. Tu sabe, mina, eu faço tudo por você. Razão da minha vida és meu bem querer. Só você não vê que eu estou aqui. Que te amo e quero te fazer feliz. Agora fico eu aqui a te esperar. E o tempo parece que não vai passar. Só espero a hora de você voltar. Pra de uma vez o nosso amor se eternizar. Nina, chega pra cá e vem. Preciso tê-la a todo momento, a todo tempo. Eu preciso vê-la para meu fomento. Eu comento com meus amigos bem que ela me faz, que essa mulher me traz o que eu mereci mais. Muito tempo ao seu lado, pra mim ainda é pouco. Contigo é sem sufoco e você só me deixa louco. Quando a gente vai pra cama, você vem diz que me ama. Essa mina é tipo oásis no deserto do Atacama. Eu que tava de olho nessa mina e há muito tempo. Confesso que me apaixonei no mesmo momento. É que ela enfeitiçou e me deixou sem argumento. E desde então ela não sai do meu pensamento. Eu não tento não pensar nela, eu não quero ir com cautela. Gosto muito do jeito dela, faço até esses rap por ela, meu. Sim, isso é rap sim, meu amor. E é pra você, escute e me leva pra onde o vento for. Vem, Nina, chega pra cá e vem. Preciso te ter. Tu faz brotar minha alegria. Toda vez que está presente, conquistará cada dia de uma forma diferente. O que era passageiro hoje não é segredo. O amor que é verdadeiro lança fora o medo. De coração aberto, sei que tudo vai dar certo. Mesmo quando está distante, eu sinto que você está por perto. Não imagino minha vida sem ela. Por isso a cada dia sei que vou te amar. Te amar. Meus pensamentos, meus sonhos são dela. Nem sei como eu vivia antes de te encontrar. Sei que tudo que nasce um dia vai morrer. Com nosso amor é diferente, isso não vai acontecer. Sou duas metades, bem fácil de perceber. Uma metade é o rap, outra metade é você. Nina, chega pra cá e vem. Preciso te ter. Nina, chega pra cá e vem. Oh, Nina, vem me amar. Nina, eu não sei viver sem você. Nina, preciso te ter.